Mr. Cínico 2012, lançando seu primeiro EP, intitulado Desbancando Tudo. Valeu, L.O., igual N.E. Records, Cartel Gangsta PR, PDR Produções, Tiger, Beat Malungo, nego. Sim que é. West Coast. Vem comigo, nego. Ocean Records. Iniciei com tudo esse som. Apostaram em mim porque eu tenho dom. O nego é muito bom e se garante. Coloquei qualquer base, eu desenvolvo num instante. Mudou seu semblante, não morra de inveja. Dicção e métrica, essa é a estratégia. Também não vou me esquecer da sinceridade. Tem que ter pra ser rapper de verdade. Ignorância besta, como a de um nazista. Nove velha escola contrariam a estatística. Sigo no Style West, 8 Mile. Apoiado pelo Tiger e o William Gaio. Não gosta do cínico, me desculpe, mas fico o tempo todo especulando Facebook. Cuida das tuas filhas, da sua vida, porque no hip hop você anda esquecido. Você naufragou, não tá com nada, que caosada, mó palhaçada. E pra trás ficou, por sua causa, não fale nada, não fales nada. Deixa de complô, não tá plugado, foi derrotado, mais um fracassado. E nem se ligou, que nesse cenário o número um é o Mr. Cínico. De volta minha área West. A cada hora, um minuto, meu parceiro, você sabe, sempre tem um teste. Fui aprovado com talento no mundo do business. Já você ainda continua com essas crises. Vou seguir de frente, pisando nas marcas. E com humildade represento toda a rapa. Eu vou dando os tapas no meio da praça. Mr. Cínico, Barry, o gordo de raça. Meu cordão de prata me dá mais um charme. E as mulheres vão dançando à vontade. Ainda não é tarde, antes que se acabe. O DJ louco rola um som do sabotagem. Aqui somos assim, uma pá de peixarim. As ruas da West precisam de mim. Sempre zen, mente calma, brisa do The Chronic. Passa logo essa chave do Electronic. Você naufragou, não tá com nada, que caosada, mó palhaçada. E pra trás ficou, por sua causa, não fale nada, não fales nada. Deixa de complô, não tá plugado, foi derrotado, mais um fracassado. E nem se ligou, que nesse cenário o número um é o Mr. Cínico. 2012 eu estou de pé. Falem bem ou falem mal de mim, sim, pode crer, falem o que quiser. Você só desaponta, nunca se desponta. 2012, Mr. Cínico, segura as pontas. Tomando uma cerveja ou um Bacardi, representando a USA, só os VIP. Na banda ou na base, não tem problema. Com a Nipe SA eu organizo meu esquema. Não tira tema, você vai perder de novo. O Mr. Cínico é quem satisfaz o povo. Rap de bom gosto, golo no Dom Bosco. Se for na várzea tem bigode e ele é oposto. Não acredita em mim? Então vem conferir. Estarei aqui com meus parceiros a me divertir. Você naufragou, não tá com nada, que caosada, mó palhaçada. E pra trás ficou, por sua causa, não fale nada, não fales nada. Deixa de complô, não tá plugado, foi derrotado, mais um fracassado. E nem se ligou, que nesse cenário o número um é o Mr. Cínico.